Banda para cadente. Tá pegando fogo meu coração. Tá pegando fogo meu coração. Em dobro meu carinho, encosta que eu quero ficar dançando coladinho assim. Arrocha que eu quero sentir a tua pegada me deixando louco. Arrocha teu prazer em mim, eu vou me entregar. Vem, vem, vem, vem, vem. Ai, ai, ai, ai, ai, faz assim comigo, comigo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, faz amor comigo, comigo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, faz assim comigo, comigo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, faz amor comigo, comigo. Tá pegando fogo meu coração. Tá pegando fogo meu coração. Tá pegando fogo meu coração. Tá pegando fogo meu coração. Encosta que eu vou te dar em dobro meu carinho. Que eu quero ficar dançando coladinho assim. Arrocha que eu quero sentir a tua pegada me deixando louco. Arrocha teu prazer em mim, vou me entregar. Vem, vem, vem, vem, vem. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, faz assim comigo, comigo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, faz amor comigo.